A académica da Universidade de Évora não sabe o que tem Évora para dela se lembrar tanto. Mas nós? Ah, nós sabemos. Nós, neste espaço radiofónico da Rádio Telefonia do Alentejo, sabemos. Nós sabemos que é porque existe em Évora outra universidade. A Universidade dos Séniores. A Universidade Sénior de Évora. A Universidade Sénior de Évora que, neste espaço radiofónico, semanalmente está consigo e que, não só em Évora continuará, como pelos jovens da Tuna Académica ansiosamente esperará. Aqui, deste lado, semanalmente, estamos consigo. Eu, Alice Ferreira, responsável pela idealização, organização e apresentação de conteúdos. E Manuel Aranha, responsável pela sua realização técnica. Se tem mais de 50 anos e quer continuar a ser jovem, junte-se a nós numa nova aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida. Somos a Universidade Sénior de Évora e estamos à sua espera. Na rua Fernando Aceno, número 20B, em Évora. RTA-FM. É preciso saber viver. Hoje, neste nosso espaço radiofónico sobre a saúde vascular, temos connosco a médica especialista, doutora Silvia Lourenço, que também faz parte da unidade da AVC do Hospital do Espírito Santo em Évora, da qual é responsável a doutora Luísa Rebocho, que tem connosco falado durante estas três últimas semanas. Para continuarmos na nossa história, que já vai longa, sobre os AVCs, hoje mudamos de doutora. Nos últimos três programas tivemos connosco a doutora Luísa Rebocho, responsável pela equipa de AVC do Hospital do Espírito Santo de Évora. Hoje temos connosco a doutora Silvia Lourenço, que nos vai falar também de outros fatores de risco. Nós tínhamos falado com a doutora Luísa sobre a hipertensão e a fibrilação auricular, sobre o sedentarismo, o tabagismo e o alcoolismo, e hoje vamos falar com a doutora Silvia sobre diabetes e dislipidemia. Coisas muito boas, senhores ouvintes. São tudo coisas muito boas. Estamos, é verdade, felicíssimos a falar de doenças. É verdade. E infelizmente... Então, doutora, diga-nos porque é que a diabetes é um fator de risco no AVC, por favor. É um fator de risco por múltiplas causas. Independentemente da sua fisiopatologia, a diabetes... O que é que significa fisiopatologia, doutor? É um mecanismo pelo qual a diabetes vai... Como sabem os senhores doutores, a falar entre eles, nas reuniões entre eles, têm palavras que nós, pessoas comuns, não dizemos. Sim. E, portanto, não sabemos o que é que significa. Pronto. Portanto, sim, não se importa relativamente, dizer o que é que... Sim, a diabetes vai promover e acelerar, pelo seu ambiente do açúcar elevado no sangue, o processo aterosclerótico. O processo aterosclerótico é aquilo que a doutora Luísa já falou. A doutora Luísa falou-nos aqui, para os senhores ouvintes que ouviram os anteriores programas, a doutora Luísa explicou o que é isto que agora a doutora Silvia nos está a explicar. Então, os senhores ouvintes só têm de fazer uma coisa. Não me obriguem a repetir, vão ouvir os programas da doutora Luísa, por favor. Esse processo é também acelerado e aumentado com a dislipidemia. O que é que é dislipidemia? É o aumento das gorduras no sangue. Sangue. Aqui eu quero chamar a atenção que o processo aterosclerótico, do qual nós falamos e que é potenciado por estas duas doenças, existe desde que nascemos e, portanto, o que nós temos que fazer é tentar atrasá-lo o máximo possível para não culminar numa situação de um AVC ou de um infarto do miocárdio. Pera lá, doutora. A doutora Luísa ainda não nos tinha falado do infarto do miocárdio. Aparece-nos outra situação. Ai, por favor, hoje não vamos falar do infarto do miocárdio. Não, vamos falar. Vamos falar de uma outra situação, que é esta só do AVC. Exatamente. E depois, de outra altura, qualquer, nós falamos do infarto do miocárdio. E, entretanto, isto vai acelerar, portanto, essas duas entidades, que no fundo são doenças vasculares, em localizações diferentes. O problema da dislipidemia e da diabetes é que são doenças que frequentemente são silenciosas, ou seja, elas não têm sintomatologia. A não ser gostar muito de comer doce, não é? Isso exatamente. É já uma sintomatologia, não é? É já uma sintomatologia. A pessoa não poder passar sem doce, passar a pastelaria e ficar presa. Exatamente. Com os olhos. E em casa, fazer tudo com muito docinho, não é? Exatamente, exatamente. E depois, se der pior do que o sal, acho que utilizam mais o doce do que o sal, não utilizam? Sim, sim, é verdade, é verdade. E há uma doença que é silenciosa e que vai progredindo. E que vai progredindo. Mas que a pessoa se apercebe, porque começa também a emagrecer, não é? Nem sempre, nem sempre. A diabetes pode ter, há dois grandes grupos que são os mais importantes, que é a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. Na diabetes tipo 1, muitas vezes cursa em pessoas, e quase sempre, em pessoas mais jovens, e o emagrecimento faz parte do seu espectro de manifestação clínica. Já a diabetes, essa é mais difícil, não é? É mais difícil. De resolver. Já a diabetes tipo 2. É para os idosos, é para os sénios. É, habitualmente, também já está a surgir em população muito jovem. É, sim? Sim, derivado também das alterações... De alimentação. Alimentação. Porque as bebidas, nós tínhamos estado a falar no último programa com a doutora Luísa sobre as bebidas, há bebidas alcoólicas que eles bebem que também têm açúcar, não é? Sim, é verdade. E também os doces as bebidas vulgarmente conhecidas como as bebidas... E a Coca-Cola tem doce, não é? Tem, eles tem bebem doce. Bebem muita Coca-Cola. Sim, sim, sim. A Coca-Cola Zero e a Coca-Cola Light têm menos, mas têm também componentes que não são benéficos. Portanto, um grande fator de risco para o AVC, nesse caso. É dos principais. É dos principais. A diabetes e a dislipidemia são doenças silenciosas. São doenças que frequentemente já ocorrem bastante tarde na sua evolução e nós, por vezes, diagnosticamos estas doenças quando o doente tem o AVC. E já não é possível eliminar, só temos controlar. Que controlar. Portanto, só controlar. Quem aparece diabético, nem pensar em deixar de ser diabético, não é? Não. Tem apenas é que controlar essa diabetes. Tem que mudar. E quem tiver colesterol, a mesma coisa, é isso? Correto, correto. Portanto, o sangue fica gordo. Vai ficar gordo para sempre. O que é que pode ficar um bocadinho menos gordo, é isso? Exatamente. O que nós devemos fazer é ter medidas... E o sangue gordo faz com que leve substâncias que façam com que exista o tal trombo no cérebro? Correto, corretíssimo. Porque depois a gordura vai promover a placa aterosclerótica e esta placa pode se tornar numa situação de uma grande irregularidade e libertar microêmbolos para o cérebro ou então obstruir. Doutora, totalmente agora falando em português, não se importa. Sim, volto sim. Volto para trás e falo-me isso em Pronto, português. É assim. Por favor. O que eu quero dizer é, nós temos que ter mesmo. Em português? Muito. Do ouvinte, do nosso ouvinte que é sénior. Muito cuidado com a alimentação e temos que ter uma vigilância médica regular, porque nós não gostamos de nos deparar com aquela situação em que a doença já está instituída e que já está a causar danos. Aqui, o que eu acho que é importante chamarmos a atenção é tentarmos dar um passo antes disto acontecer. E acho que é isto que nós temos que sensibilizar os nossos ouvintes. Que é não comer gorduras, é isso? Comer gorduras. A dislipidemia é não comer gorduras. Podem comer gorduras, mas... Ou diabetes, é não comer açúcar. Exatamente. Mas aquilo que eu quero chamar a atenção é fazer análises regularmente. Depois existem recomendações em relação a esses timings que os médicos de família sabem e que orientam e que utilizam. E, portanto, a partir dos 50 anos, em modo geral, todas as pessoas deverão fazer análises, ou mais cedo, se existe já uma história familiar de doença vascular em pessoa jovem, um familiar que essa pessoa tenha tido com um problema de uma trombose quando era jovem. Portanto, essas pessoas têm que ser mais vigiadas, porque existe uma tendência familiar para, quer a dislipidemia, quer a diabetes, não sendo propriamente doenças hereditárias, existe uma tendência familiar de risco vascular aumentado decorrente destas duas situações. Depois, decorrente da alimentação? Exatamente. Ainda pior, não é? Pronto. O que é que eu quero aqui passar como mensagem principal? É tentarmos... Não haver casamentos, não haver batizados, não haver reuniões. Eu costumo dizer isto. Na vida existe... Não haver discoteca. Não, de forma alguma. Existe uma situação chamada o QB. E nós temos que utilizar isto claro, tudo brincar, na vida. Claro. E, portanto, o que é que eu posso aconselhar? Estar a ver uma telenovelazinha, muito sentadinha todo o dia. É péssimo. Porque as telenovelas são 8, 9 e 10 por dia, sei lá, não sei sim, quantas sim, são, sim, não é? Sim, sim. E então com um bolinho e com Coca-Cola à mistura, ou com um chazinho ser. Com muito sal, com muito açúcar, e depois, sim. etc, não é? Eu vou depois explicar... Depois um pouquinho, ali uma linguiçazinha, sim, muito é bem. Todos nós gostamos. mas não sistematicamente. Fazer disso um momento Portanto, especial, não pontual. Brincar, quer dizer que podem ir a casamentos, podem ir a batizados, podem ir a reuniões, podem. Até podem ir para a discoteca, mas, podem. Por favor, se vão à discoteca todos os dias, só um dia por semana, então bebam bebidas alcoólicas, só um dia. Pois, ou menos, ou menos, não é? Uma vez por semana, 15 em 15. E quando estiver em casa, sobretudo, uma garrafinha de água. Quando Sim. está a ver telenovelas, vai-se bebendo uma garrafinha de água em vez de um chá com açúcar. Ou então podem beber o chá sem açúcar, não é? Exatamente. Aliás, os chás naturistas não sabem bem com açúcar. Pelo menos a mim não me sabem. Pois, bem com açúcar, nem o café. Não? Eu confesso que é uma questão de hábito. Ainda não se falou no café. Aqui ainda não se falou no café. Não é uma questão de hábito. Mas o café não faz mal, é? A pessoa pode beber café à vontade, que não provoca, não é um fator de risco no AVC, o café não é? Não, poderá eventualmente explotar situações de subida tensional, de taquicardia consumida em excesso. Relativamente a Mas diabetes... Mas a taquicardia pode ser um fator de risco para o AVC, não é? Determinados tipos, a dita fibrilação que a doutora muito, Luísa falou, pois, sim. Então, nesse caso, pronto. Temos o café... Mas, como um fator de risco, embora ninguém queira, não é? Não, mas acho que já toda a gente bebe café neste sim, país. Sim, mas pode beber. Em termos de... Ai, pode beber, pronto. Então, se os ouvintes podem beber café. Em termos mas qual? De deslipidemia e diabetes não há nenhum um fator de risco não há. Direto. Desde que não se consuma com açúcar. Ah, esse é o problema, mas só que muitas sim, pessoas não o pacote, suportam o café sem açúcar. Sim, o pacote e sem açúcar tem aquele adoçante também não. O adoçante, existem algumas teorias que falam também de um risco aumentado associado sobretudo determinados adoçantes com determinadas substâncias que podem ser predisponentes a cancros e portanto existe uma celeuma em torno dessa assunto. É possível beber sem açúcar? É. E aquele café que os nossos avós faziam numa chocolateira que se podem beber à vontade, não é? É café de cevada, não é? Sim. Mas não em excesso. Pois, nada em excesso. Porque claro. Eu vou confessar uma coisa, até o descafeinado tem cafeína. Ai, os senhores ouvintes ficaram a saber. Mas numa porcentagem mínima. Quando ficam todos sim. contentes a achar que não bebem cafeína, como bebem um descafeinado, afinal... Não uma é porcentagem mínima. Afinal, estamos a beber cafeína. E outra bebida que tem taína é o chá. O chá preto e sim, o chá verde. Eu já ouvi dizer que o chá preto até às vezes tem mais cafeína que o Nescafé. Tem o equivalente, digamos assim, da cafeína. Que e o chá verde também tem? Tem. Uhum. Então, fundo, é um chá ouvintes, não, vamos não... voltar ao antigamente, vamos beber chás de Lúcia Lima, chás de... Infusões. Infusões. Aos chás naturistas. Relativamente aos o que outros não chás. Quer dizer que se nós podemos até ter, acho que já há neste momento, um vasinho em casa com esse tipo de ervas e pronto, e pode-se beber sim. esse chá. E pode-se beber também o chá verde e pode-se beber o chá preto. Aqui a questão é a diluição pois, desse chá. Pouco. E é beber pouco, exatamente. Doutora, o preferível é de facto ver se conseguem, se consegue morrer cada vez mais tarde. Exatamente. Que é essa a nossa intenção. Exatamente. Tive muito gosto em cá a ter. Muito obrigada. Muito obrigada. E ainda vai aparecer com certeza mais vezes noutro tipo de programas. Muito obrigada e muito obrigada. Muito gosto. E até sempre. Até sempre, muito obrigada. RTA-FM. Se tem mais de 50 anos e quer continuar a ser jovem, junte-se a nós numa nova aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida. Somos a Universidade Sénior de Évora e estamos à sua espera, na Rua Fernando Asseno, número 20B, em Évora. Consegue parar? Seu som se espalha na pele, fazendo suar. Seu ritmo é quente, bate que bate com emoção. Te abraço, te roço, te estrego, te sujo então. A fruta é madura e da árvore não vai cair.